Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. Bento XVI anunciou hoje que vai renunciar ao papado dia 28 de fevereiro. O Papa alegou motivos de saúde relacionados com os 85 anos de idade. Durante o consistório, a altura em que anunciou a sua decisão de renunciar, o Papa explicou que ultimamente tem-se sentido sem forças e sem energia e não se considera já capaz de estar na liderança dos católicos de todo o mundo. Afirmando ainda que deseja dedicar o resto da sua vida à oração, Bento XVI, cujo nome de batismo é Josef Ratzinger, deixará de ser Papa a partir das 20 horas do dia 28 deste mês, altura a partir da qual será convocada a eleição para um novo Papa. A renúncia de Bento XVI foi aplaudida por uma associação de crianças abusadas por membros do clero. O porta-voz da instituição Survivors of Child Abuse, John Kelly, explicou à agência de notícias France Presse que a instituição pediu ao Papa sanções contra os membros do clero que tinham abusado de crianças e nada aconteceu. A intenção do Papa de renunciar a 28 de fevereiro apanhou todos de surpresa. Segundo o porta-voz do Vaticano, o padre Federico Lombardi explicou que Bento XVI continuará a dirigir a Igreja Católica até às 19 horas do dia 28 de fevereiro e que as eleições para a escolha de um novo Papa deverão acontecer em meados de março, um pouco antes da Páscoa. Angela Merkel, chanceler da Alemanha, país de onde é natural Bento XVI, pediu respeito pela decisão difícil que Josef Ratzinger tomou e elogiou o trabalho do ainda Papa, descrevendo-o como um homem profundamente culto, interessado pela integração europeia e um dos grandes pensadores religiosos da atualidade, e lembrou o orgulho que sentiu quando Josef Ratzinger foi eleito Papa. A Standard & Poor's cortou o rating de longo prazo da Portugal Telecom. A agência de notação financeira norte-americana baixou o rating da PT para BB e com perspectiva de piorar. A empresa de telecomunicações portuguesa tem neste momento o mesmo rating que Portugal. Jens Weidmann, membro do Banco Central Europeu, rejeitou a hipótese de que o euro esteja a ser sobrevalorizado. Citado pela agência financeira Bloomberg, Weidmann alertou os governos europeus para a tentativa de desvalorização da moeda única e avisou que o euro não está sobrevalorizado, apesar da sua desvalorização nos últimos tempos. 10 mortos é o resultado da tempestade de neve que afetou o nordeste dos Estados Unidos da América. A maioria das pessoas que morreram pertenciam ao estado do Connecticut. O presidente Barack Obama já decretou o estado de emergência no Connecticut e os meteorologistas já esperam um novo nevão que afetará principalmente os estados do Colorado e do Minnesota. 7 pessoas morreram e 30 ficaram feridas esta segunda-feira, depois de um carro armadilhado ter explodido na fronteira entre a Síria e a Turquia, numa localidade chamada Reyhanli, localizada em território turco. A detonação do engenho explosivo provocou um incêndio que destruiu mais 15 carros para além daquele que estava armadilhado. O carro-bomba tinha matrícula síria. Nos Estados Unidos da América, um tiroteio num tribunal fez esta segunda-feira 3 mortos e mais 2 pessoas estão feridas. Um homem armado entrou no edifício do tribunal, em Wilmington, no estado do Delaware, e começou a disparar. 2 polícias ficaram feridos e 2 mulheres e o próprio atirador morreram. A polícia supõe que o facto da mulher do atirador estar no tribunal a depor sobre um caso de custódia parental tenha sido a causa para o tiroteio. Este foi o Antena Web Informação de hoje. Amanhã estamos de volta. Boa noite e bom carnaval.